Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, super importante para a qualidade de vida de muita gente: alimentação e diabetes tipo 2. Olá, exatamente. Recebemos uma análise bem detalhada, sabe, compilada de várias fontes sobre aqueles alimentos que mais dificultam o controle da glicemia. Isso. Nossa missão aqui é entender por quê, né? Por que esses alimentos são vistos como problemáticos. Vamos nessa! Com certeza. Olha, a gestão do diabetes tipo 2 passa fundamentalmente pelas escolhas à mesa. Sim. Controlar a glicemia não só melhora o bem-estar diário, mas é vital para reduzir o risco de complicações a longo prazo, né? Com certeza. E as fontes que a gente analisou, elas apontam para alguns culpados bem comuns, mas assim, com umas nuances importantes que talvez surpreendam. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, imagino eu. Doces em geral, tipo bolo, chocolates, e também refrigerantes, sucos adoçados. Isso. As fontes são bem claras quanto a isso, né? E o mesmo vale para os carboidratos refinados. Pão branco, arroz branco. Exato. O ponto-chave aí é a rapidez com que eles elevam o açúcar no sangue. O tal do alto índice glicêmico. Isso, o alto índice glicêmico. E tem mais, a falta de fibras nos refinados. O refinamento tira as fibras que ajudariam a absorção a ser mais lenta, mais gradual. Entendi. Mas olha, a lista vai além do açúcar óbvio, sabe? E é aqui que fica mais importante. Tem um alerta sobre frituras, tipo batata frita. Ah, fritura. É, e também carnes processadas, salsicha, linguiça, bacon, essas coisas. Nossa, interessante isso. Então, não é só o açúcar. Quer dizer, o foco não é só no açúcar ou no carboidrato que digere rápido. Não, não mesmo. As gorduras e o processamento pesam bastante também, pelo visto. Precisamente. Nesses casos das frituras e processados, o problema é mais complexo. Como assim? A gente tem as gorduras ruins, né? As saturadas, às vezes as trans, têm um excesso de sódio, que é péssimo para o risco cardiovascular, ainda mais para quem já tem diabetes. Claro. E nas carnes processadas ainda entram os aditivos conservantes. O que as fontes sugerem é que esses componentes todos juntos não só aumentam o risco para o coração, mas podem criar um ambiente inflamatório no corpo. Inflamação. Isso. E essa inflamação pode piorar a resistência à insulina, vira um ciclo vicioso. Sabe? Que vai além do pico de glicose logo depois de comer. Nossa, faz todo sentido. E aí, salgadinhos de pacote, molhos prontos, tipo ketchup, molho para salada industrializado, Entro na mesma lógica. geralmente cheios de sódio, gorduras não tão boas e açúcar escondido, né? Exato. Açúcar onde a gente nem espera. Entendi. E a lista compilada menciona também bebidas alcoólicas. Sim. E até frutas secas. E isso pode confundir, porque fruta seca vem da fruta, né? Muita gente pensa, ah, é saudável. Pois é, são pontos válidos. O álcool, ele interfere na regulação da glicose pelo corpo. Pode tanto baixar quanto subir. Depende de um monte de coisa. Tipo, quantidade, se comeu junto. Isso. E ainda adiciona calorias, muitas vezes vazias, sem muito nutriente. Já as frutas secas, tipo uva passa, damasco seco, o problema é a concentração. Concentração. É. Tira a água, o açúcar natural da fruta, a frutose, fica super concentrado num volume pequeno. Fica fácil comer o carboidrato de várias frutas frescas só num punhadinho de fruta seca. Ah, entendi. Aí a glicemia sobe rápido? Exato. E as fontes até mencionam que adoçantes artificiais, bom, precisam de moderação também. Interessante. Ou seja, o processo de tirar a água, mesmo natural, deixa a fruta muito mais densa em açúcar. Isso. Olhando para tudo isso, o padrão que parece surgir das fontes é que a gente tem que evitar não só o açúcar óbvio, mas um monte de coisa que sobrecarrega o sistema, né? O metabolismo, o coração, muita coisa de ultraprocessado. Exatamente. Se a gente conecta os pontos, a mensagem principal é essa. Precisa de uma vigilância alimentar mais ampla. Não é só cortar o açúcar do café. Definitivamente não. O controle eficaz do diabetes tipo 2, segundo essas fontes, passa por reduzir muito o consumo desses açúcares rápidos, sim, mas também das gorduras ruins, do excesso de sódio, dos aditivos químicos. O objetivo é duplo, sabe? Mantenha a glicemia estável. E proteger o coração. Perfeito. Manter a glicemia estável no dia a dia e, muito importante, proteger a saúde cardiovascular, que é um ponto fraco no diabetes. Que vai muito além de só tirar o doce. Isso mesmo. Tem que repensar o consumo de muito processado, fritura, até coisa que parecia inofensiva. Perfeito. Evitar ou, no mínimo, moderar muito o consumo desses grupos de alimentos que as fontes destacam é um passo fundamental. Tá certo. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão importante, né? Talvez um próximo passo para pensar. Considerando essa lista do que evitar, como a gente pode construir de forma ativa um plano alimentar para o dia a dia que não só evite os problemas, mas que promova de verdade um bom controle da glicemia e a saúde geral? Quais seriam os pilares dessa alimentação mais positiva?